Está começando mais um Comentando no QG do Dólares. Hoje, novamente, para falar de anime da temporada. Yes! Hoje eu vou falar sobre um que, para mim, era um dos que eu mais esperava, porque eu consegui ver a série inteira no período que começou a ser, exibido na TV aberta. Hoje eu vou falar sobre a terceira temporada de Bungle Stray Dogs, pós aí 25 episódios e um filme, né? Então, desde já, se você gosta de Bungle Stray Dogs, senta aí, vamos conversar, vamos ouvir o que eu tenho pra dizer. Se você não gosta, fica aí que eu vou comentar e talvez eu te convença a assistir, né? Porque assim, pra quem assistiu Bungle Stray Dogs, ou pra quem tá lendo o mangá da Panini, sabe como é que é o sinopse. Eu também não preciso ficar rendendo muito texto ou muita treta aqui, né? Basicamente, ele conta a história do Atsushi, que é um menino que um belo dia entra pra agência de detetives armados, que luta contra a máfia do porto. Só que no meio desses percalços aí, na segunda temporada apareceu a galera que é a guilda, e na terceira temporada apareceu um cara que ele é extremamente topzera, que é o Fyodor Dostoyevsky. Se você não ouviu falar desse nome, talvez você precise de um pouco mais. Se você ouviu falar em Fyodor Dostoyevsky, você sabe que estou falando de um cara que do criador de Crime e Castigo, um livro que é bem conhecido e é o poder dele. E eu não estou dando spoilers, porque se você assistiu Bungle Stray Dogs Dead Apple, você ouviu ele falar o nome do poder dele. Então, só vem, só se achegue. O primeiro ponto que eu quero comentar depois desse disclaimer gigantesco é que, cara, o primeiro episódio me surpreendeu. Primeiro, eu não vou entrar no mérito de qualidade, porque o Bones é um estúdio que ele é muito competente no que ele faz. Isso é um fato. Se você assiste qualquer anime dele da temporada, quando sai alguma coisa do Bones, você sabe disso. Mas esse primeiro episódio, ele me surpreendeu não somente pelo aspecto técnico, ele me surpreendeu muito pela adaptação. Porque pra mim, eu achei que eles iam adaptar o segmento do que acontece no mangá, né? Que é o que acontece depois desse arco, do arco da guilda, né? Depois eles derrotarem o First Zero. Eu achei que ia acontecer o arco seguinte, que eu não vou comentar o que é, porque vai ser provavelmente um dos próximos episódios. Mas era algo com muita relação ao Atsushi, que inclusive foi um pouco trabalhado bem por cima ali no Dead Apple. Apesar do Dead Apple ser meio filler. Mas eu achei que ia ser aquilo, e não. Eles conseguiram trabalhar muito bem outra questão, que é uma questão de mostrar o Dazai e o Shuya com 15 anos. Né? Mostrar um case relacionado aos dois com 15 anos. Que eu quero ver realmente como eles vão desenvolver mais isso, porque, cara, eu admito que, assim, a primeira temporada de Bungle Stray Dogs, pra mim, foi uma experiência muito boa. Eu me impressionei muito, e ela me gerou uma coisa de, putz, eu quero ver mais. Mas a segunda, ela me surpreendeu muito pelos seus 4 primeiros episódios. E eu vou fazer depois um comentando só sobre esses 4 primeiros episódios, que era contando o tempo do Dazai na máfia do Porto, né? Que tanto que tem uma frase que eu acho maravilhosa, até vou disclaimar aqui, que é a frase que o amigo dele fala pra ele em dado momento de um dos episódios, que é: se você pode escolher um dos lados em qual ficar e você vê que os dois lados estão errados, pelo menos fica do lado que tá salvando vida. E essa frase pra mim, ela é maravilhosa, até hoje eu tenho ela na cabeça e eu tinha que falar ela aqui. Mas em dado momento, eu quero primeiramente dizer que, assim, um dublador que eu acho que é um amorzinho, que ele dubla os personagens, muitos personagens que eu gosto muito, é o Miyano Mamoru, e aqui ele dublando das com 15 anos é extremamente show. Mas esse primeiro episódio, ele é muito show, primeiro, porque você consegue ter uma noção melhor das coisas, né? Você tem um Dazai jovem, sendo que ele viu há pouco tempo o Mori matar o líder antigo, com um corte cirúrgico preciso no pescoço, para parecer que ele tinha morrido de outra forma. E o Dazai é a única testemunha que ele tem de que o líder falou, abre aspas, fecha aspas, que ele era o novo líder da máfia. Só que o Dazai, se alguém conhece o Dazai, ele tem um histórico de ser meio suicida, né? De tentar várias formas de suicídio, fazendo contraponto ao autor japonês que me inspirou. E é fazendo, na realidade, um ponto aí de referência e igualdade. E é engraçado, no, mais precisamente, comentar isso, porque a primeira conversa dos dois, ela é muito interessante de um ponto de vista mais frio, porque o Dazai, ele tá fazendo uma mistura lá pra tentar se matar, e o Mori olha pra ele e fala: mas você é minha testemunha. Daí o Dazai fala: é conveniente você me manter como testemunha, Uma vez que você sabe que eu sou um suicida, a qualquer momento eu posso me matar e você não vai ter essa testemunha que possa te desmentir. É. E aí o Mori consegue convencer ele a fazer a missão, falando que depois daria um método efetivo para que ele consumasse aí o suicídio. E aí entra aquela primeira pergunta de Sheik, que eu sempre gosto dos momentos do Dazai, porque muitos momentos ele consegue ser um pouco mais filosófico naquele e-mail, que é o quê? O Mori se pergunta por que ele quer tanto acabar com a vida dele, e ele pergunta pro Mori por que ele se apega tanto à vida. É engraçado você perceber que havia uma relação de respeito entre os dois, sempre houve, né? Mas ao mesmo tempo que houve e há essa relação de respeito, também há muito essa relação de um querendo contrapor o outro, porque um é médico, né? Tem outros cases ali envolvendo Mori, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, não. Quem é fã já sabe que eu vou, já sabe com quem eu me refiro. Mas o Mori, ele é muito também em prol disso, de ser meio pró-vida, várias aspas, né? Mas o Dazai, ele é um personagem extremamente divertido, que ele consegue ser bem encaixado na história. Então, no momento que você consegue ter, né, o primeiro encontro dele com o Shuya, também é engraçadíssimo, porque assim, você já consegue ver que desde o primeiro momento os dois não se davam bem. E sem contar que assim, o problema no qual o Shuya lutava é um problema que o Dazai tem que resolver. Então isso é convenientemente prático para que os dois se juntem e o Mori consiga convencê-los, né? Sem contar que o Mori é extremamente forte, e isso fica muito claro no momento que os moleques querem sair no soco e ele olha e impede. Então assim, esse primeiro episódio ele foi muito para apresentar esse primeiro curto arco, porque ele vai ser curto, né? O foco nosso aqui é o arco do Dostoiévski. Então ele vai ser mais curto com toda certeza, e ele tem um primeiro momento muito bom, né? Um foco que é bem direcionado, uma apresentação que ela é bem feita, e acima de tudo, uma criação que ela é muito bem trabalhada. Então, né, desde já que eu deixo meus parabéns pela condução do roteiro e pela forma como eles vinham, como eles conseguiram abrir essa terceira temporada. Não supera pra mim ainda. Vamos ver como é que vai ser os outros episódios aí pra fechar esse ciclo. Mas se não. Mas provavelmente ele não vai conseguir superar pra mim o que foram os quatro primeiros episódios da segunda temporada, porque aquilo foi um tapa muito grande na minha cara. Então, assim, primeiro momento no quesito roteiro, tá 10 de 10. Qualidade, meu. Bungo Stray Dogs é a prova viva de que sim, time que tá ganhando, você não mexe quando o assunto é produção. Porque é a mesma equipe de todas as temporadas. Primeira, segunda, Dead Apple. Tá todo mundo ali. E o OVA, né? O OVA que é o episódio 13. Tá todo mundo ali. Você não mexe na equipe. E isso torna tudo mais perfeito. Porque você consegue ver aquela mesma equipe. Você consegue ter a noção realmente que a galera gosta daquele trampo. Não que os outros de outros animes não gostem. Mas quando você tem a mesma equipe por cerca de 4 ou 5 animações da mesma série, você consegue ter as mesmas nuances. Então o jeito de trabalhar a câmera, o jeito de colorir, o jeito de animar realmente, o ritmo que o episódio vai levar, tudo isso é muito bem feito, né? E a composição de trilha sonora, né? Que eu amo quando chega perto do final do episódio e começa a tocar as batidas, ou da música de abertura, como é o caso sempre dos primeiros episódios, ou primeira batida de encerramento. Eu acho muito bonito, porque você consegue saber que tá terminando em primeiro momento, e você também consegue ter aquilo de, putz, mano, tá muito bacana, né? Sem contar que assim, eu não mencionei lá atrás, mas assim, vou mencionar que é muito legal você perceber também como eles conseguiram criar uma boa, várias aspas também, em relação entre o Shuya e o Dazai, né? E a primeira aparição do Shuya, gente, eu olhei e falei, o neném. Porque ficou muito top, tipo, ele chegando e mostrando a que veio. Então assim, foi o primeiro episódio que ele realmente chegou pra mostrar que vinha. Não falei lá atrás, mas estou falando agora. É um anime que sim, eu pretendo fazer análise semanal. A análise provavelmente sai toda sexta noite ou sábado pela tarde. Mais tarde que vai sair é domingo. Essa primeira que vai ser um pouco mais tarde vai sair perto de sair o segundo episódio, talvez. Mas assim, gente, é uma análise que eu realmente... Foi a primeira que eu pensei em fazer antes de pensar as outras. Então eu espero que vocês acompanhem minha análise. Se vocês também quiserem, quando eu terminar... Ao longo, né, das análises eu vou fazendo sobre as outras temporadas, porque já tem aqui sobre o mangá. Eu vou falando sobre as outras temporadas e vou falando sobre Dead Apple. Dead Apple, inclusive, vai ganhar um comentando logo menos. Tá, mas gente, é isso. Eu espero assim que, se vocês estão acompanhando a terceira temporada de Bungo Stray Dogs, comenta aqui embaixo o que você achou do primeiro episódio. Se já foi a época do segundo, quando isso aqui sai, comenta o que você tá achando do segundo. Além disso, não deixa de indicar pro seu coleguinha que acompanha o Bungle Stray Dogs, porque aqui embaixo também tá o estante do dólar sobre o Bungle. Então vem aí, vamos fazer uma grande família do Bungle Stray Dogs aqui, a galera que assiste, pra gente abrir uma barra de comentários bem bacana. E se você quiser mandar um e-mail falando alguma canelada que eu dei, né, sobre esse episódio, tá aqui embaixo, contato@dolarcast.com.br. As redes sociais também, né, @dolarcast todas. Não deixa de indicar pro coleguinha, não deixa de comentar. Gente, e é isso, e fomos!